caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Internacional. Edição para sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2013. A edição de hoje do nosso programa vai fazer uma viagem, nem mais nem menos, pela música clássica, aliás, pela música instrumental, mas com uma particularidade. Enfim, música instrumental no Nota 7 é obrigatório, mas no Nas Voltas do Globo não. De todas as formas, o que hoje vai ser aqui obrigatório nas Voltas do Globo vai ser o seguinte. Música instrumental, que é, aliás, ela foi um sucesso cantada e é então aqui transformada em tema instrumental. O que nós aqui vamos conferir são, na sua maioria, então não sei se serão todas, mas serão pelo menos na sua maioria, músicas em flauta de pan. Músicas que nós bem conhecemos, como por exemplo I Have a Dream, que vai abrir a edição do nosso programa. I Have a Dream, música então dos ABBA, não é? Que foi um sucesso em 75. O que nós vamos aqui conferir é este tema em flauta de pan, ou seja, em versão instrumental. Há outros temas, por acaso também dos ABBA, Chiquitita, por exemplo, não é? Há outro tema que ele foi composto originalmente para guitarra, creio. Teve uma letra, Mon Amour, aliás, Aranjuez Mon Amour, e nós aqui vamos conferir uma versão extraordinária, digo eu, de flauta de pan, do Georg Zanfir, dessa melodia. Quando é que a minha dino nas voltas do globo? Vamos, através dos sons, mostrar que as melodias sem letra são também elas capazes de transmitir algo de bom, algo de emotivo, algo de interessante. Nas décadas de 60 e 70, até mesmo na década de 50, e quanto mais para trás formos, mais vamos ver isso, a música instrumental tinha um peso muito maior do que o atual. A música instrumental tinha... Enfim, era muito considerada. Tinha realmente muitos adeptos, não é? E se nós fizéssemos contagens, aliás, na década de 60... Por uma vez um tema instrumental liderou uma tabela classificativa da Billboard, ou seja, foi o tema mais vendido do ano, acho que foi de 61. E ao mesmo tempo, acho que foi em 68 ou 69, que quase tivemos, ficou em segundo lugar, uma música instrumental. E não são casos únicos, há muitos casos. Nós aqui em Portugal temos o tema do Verão Azul, temos que ficou conhecido, não é? Temos as músicas de Vangelis. E acontecia com muita frequência, mas foi acontecendo cada vez menos à medida que o tempo foi passando, não é? O que nós aqui vamos conferir na edição de hoje é que a música instrumental continua a ter beleza, continua a ter a sua magia e continua a ser capaz de transmitir-nos coisas lindíssimas. Enfim, porque os instrumentos, se quiserem, também podem cantar-nos, também podem falar-nos. E a prova disso é que músicas que não foram compostas originalmente para guitarra, ou que fizeram para guitarra, para instrumental, ou que tiveram uma letra que fez sucesso, ou seja, foram melodias cantadas, não é? Como é que elas foram readaptadas, e já lá vou explicar porque é que é o readaptadas, para a versão instrumental. Eu vou ao readaptadas porquê? Porque a música do Aranjuez Mon Amour não era então um tema originalmente cantado. Ele foi cantado, depois teve um sucesso tal que voltou-se a pegar, porque isto era apenas uma obra clássica, vocês não sei até que ponto é que os ouvintes saberão, mas esta obra, Aranjuez Mon Amour, tem 6 andamentos, e o que nós aqui ouvimos, e o que é habitual ouvir, é apenas um. Portanto, estão a ver o sucesso que esta música teve, o impacto que ela teve, e não é, entretanto, é uma obra clássica com um total de 6 andamentos dos quais nós só conhecemos um. Diziam então que, ou seja, esta música foi readaptada, portanto ela foi feita, foi música, foi letrada, não é? E depois do sucesso que fez como letrada, foi readaptada para a versão instrumental. Portanto, não deixa de ser uma música que fez sucesso cantada e só depois fez sucesso ou foi apreciada como tema instrumental. Mas este é caso único, as restantes músicas não são assim. As restantes músicas são todas elas trazidas aqui aos nossos ouvintes precisamente desta forma. Portanto, como temas que foram originalmente compostos para serem cantados, mas depois tiveram também sucesso ou foram também feitos como música instrumental. E é o caso da música primeira que nós vamos aqui ouvir. Faz parte de um dos muitos discos do Zaba. Esses não tem muitos, mas lançaram, cada um deles teve muito sucesso. Se a memória não me traiçou, a música é de 1975, chama-se I Have a Dream. Nós vamos ouvir este tema em falta de pã. Desconheço o intérprete, mas vamos ouvir este tema em falta de pã. E este então é apenas um dos exemplos de como a música instrumental pode também ser capaz de transmitir-nos algo de bom. A viagem nas voltas do globo faz-se hoje pela música instrumental. ABBA, ou a versão, ou um tema dos ABBA, tocado em flauta de pan e chamado I Have a Dream. Aos ouvintes, eu desejo um bom fim de semana, com votos de boa sexta-feira, daquilo que falta dela. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda, por volta das 6 da tarde. Até lá! Thank you.

Thank you.